É um garoto sem sorte no coração. Ela só viu o lado ruim, a decepção. Mas o tempo é sábio e a vida ensina. O amor verdadeiro nunca se destina. Olhares que mudam, promessas no ar. Cada passo incerto nos fez hesitar. Mas o destino escreve e nós não controlamos. No fundo da alma a gente se amamos. E o tempo dirá onde o amor vai chegar. Entre altos e baixos vamos nos encontrar. Com lealdade e respeito construindo lá. Se o coração quer, não há como negar. Anos se passaram, a dor já passou. Aquela garota agora um amor me mostrou. As risadas, desafios, tudo é aprendizado. Do amor a gente cresce, nunca é em vão, é sagrado. Promessas feitas em sussurros de madrugada. Com você ao meu lado a vida é mais encantada. A história não acaba, estamos só começando. Cada dia é um passo e o amor vai triunfar. O tempo dirá onde o amor vai chegar. Entre altos e baixos vamos nos encontrar. Com lealdade e respeito construindo lá. Se o coração quer, não há como negar. O dinheiro pode brilhar, mas o amor é profundo. E em cada dificuldade, nós somos um só mundo. Com respeito e carinho vamos superar. O tempo é aliado sempre a nos guiar. E o tempo dirá onde o amor vai chegar. Entre altos e baixos vamos nos encontrar. Com lealdade e respeito construindo um lar. O dinheiro pode brilhar, mas o amor é profundo. Em cada dificuldade nós somos um só mundo. Com respeito e carinho vamos superar. O tempo é aliado sempre a nos guiar. E o tempo dirá onde o amor vai chegar. Entre altos e baixos vamos nos encontrar. Com lealdade e respeito construindo um lar. O tempo dirá onde o amor vai chegar. Entre altos e baixos vamos nos encontrar. Com lealdade e respeito construindo um lar. Se o coração quer, não há como negar. Então vem, vamos juntos, não olhe pra trás. O futuro é promissor, nosso amor é capaz. E o tempo dirá, sempre a nos iluminar. Com amor e respeito, sempre a brilhar.